através 170 graus, 131. Ah, tá, tá bom, tá. Tá dando 20 nós, e através aí seria limitante. Obrigado, fica por bem, então, desse tipo. Gente. Estaciona 6225, mas espera pronto. Estaciona 6225, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 170 graus, 149. A linha decola, o estaciona 6225. Uma hora e 30 a partir de agora, correto? Ah, sim, irmão. Alô, senhor? Ah, escuta. Para atingir 2.500 pés dentro de, no máximo, um minuto. É assim, certo? Pela última instrução, 1.800, só por observa. Gente, na nossa indicação, 1.600 pés, só para informação. Gente, serra. Salvador, um bom dia, Azul 2775. Azul 2775, contato radar 60 milhas sobre Salvador, chegada do Mediono, chame no ponto da altitude. Familiar, Azul 2775. 5 disse, mantém o 060. Cadê você para o 060, Azul 2775. TAP para o 2229. 229, autorizado TAP. Obrigado, boitado. 2,5 Alfa Golf Serra, né? Na última. 7. Para o táxi, o azul 4201, com custo de 4 horas e 45 de autonomia, alterna Serra Brava, Serra. Poxa, né? 6225, decolado 28, chama o controle de 208. 208, 225, bom dia. Bom dia. Azul 4201, aguarde as instruções de táxi. É, escute, aqui 201. Para o táxi, o Chanel 6211, 143. A bordo, 340, Serra Guarulhos. Chame a 225, contato radar, da colagem, submantenha o 380 via Arboruna. 380 via Arboruna, aguardando quando possível a árvore ou elevo com medo da 225. 4201, táxi autorizado até o ponto de espera, como número 2, seguindo a Avianca através do portão 5. Via Patiuno Índia, no ponto de espera, chamamos pronto, que negamos no 08. Patiuno Índia, como número 2, segue a Avianca, no ponto de espera, chamamos o 4001. Bom, no 963, cópia. Pronto, cópia, prossiga. Bom, no 963, autorizado para Serra Brava, Golf Lima, via rota do plano de voo, nível 360. Saída São João 1, Leda, Dóquilo, primeira curva à direita. Transponder 5461, controle Salvador 120-8. Está autorizado o galeão conforme rota do plano, nível 360, decola São Bruno, Leda, Dóculos, curva direita, transponde 5461 e controle Salvador 120-8. Planejamento correto, gol no 963, chama pronto, portão 2. Reportarei é, pronto para chegar em estacionamento 2, o gol no 963. Gol no 093, cópia. Gol no 093, autorizado para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via rota do plano de voo, nível 360. Saída Arboruno, transição Elefa, após voo Nítibo para interceptar Peslu 21. Primeira curva à direita após decolagem. Transponder 5463, controle Salvador 120-8. Autorizado Confins, conforme o plano. Argo 1, Elefa 360, após Elefa voa Nisbo, Alfa Zulu 21, curva direita 5463, 2080. Gol 1093. Correto, Gol 1093, chama para o postão 8. Camarada, obrigado. Você assina 5431 no transponder. Alfa Golf Sierra, o controle? 6291, está para o transponder 1-0. Xené 6291, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 1-5, 0 graus, 1-7-9. Alinhar e decolar, 8662-1-1. 040. 5 milhas. Frente do desvio 2229. Na formação aqui bem próxima a Itaca. Olhou 2775, solicitar desvio à direita para a informação. Consegue aproveitar por quantas milhas? Proa 040 por 20 milhas, aproximadamente. 040 por 20 milhas. Sente, está livre, hein? 2775. Ok, livre de silêncio. Assim que estiver, chamo pra cópia. Tá bom. Um abraço, vô. Opa! Salvador, Azul 4201, passar o exército. Azul 4201, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Alinhar e manter no 0, 201. Informe a radial de saída de Salvador e da Porto Chino. E 2775, reduz a velocidade para 2001. Está reduzindo para 200 e a proa agora é 050. Tem condição de informar se o senhor ingresso na terminal de Aracaju? É, minha 2 no 1, bom final de semana. Mente. O destino então, correto? Tomando o pouso na localidade, essa localidade fica dentro da terminal de Aracaju? Salvador, bom dia, Xerrana 6219. Para seguir descida, 2229. 219, desce para 2000 pés, altímetro em Salvador 10, 18, e o sinal LSX-8 chama estabilizado. Tá bom, obrigado. Salvador, bom dia, Xerrana 6219. A gente submantém o nível de voo 360 após 2000 direto do Leblanc. 360 sobe após 2000 direto, Xerrana 6219. Controle Salvador, você, 1649, cruza 230 para 1-0 com uma marcação forte. Aruá de Azul 4958, corrigindo, voo 649. Alfa Golf Sierra, a localidade do seu parque de destino, Grupo Zulu, confirme o nome da localidade se fica dentro da área de Aracaju. Azul 4201, decolagem autorizada, pistão 0, vento 180 graus, 149. Decolagem autorizada, pistão 0, Azul 4201. Chame Recife 260, alternador 3523. 260-353, boa. 649, sem identificação, doce, mantém o nível de voo 040, chegada Banff. Controleu o 2775, está finalizando os desvios, autoriza a proa de Duna. Chat está livre, desce para 3.000 pés, outro time trem Salvador 1018. Chame estabilizado. E Dona, 3.000 pés, 1018, reportamento estabilizado 2775. Controle, bom dia, o Azul 4958, informação posta. Azul 4958, contato um radar, 55 milhas, 2 Salvador, 3 horas chegada, bom média, 1. Chama ideal de descida. Estamos em ideal, senhor. Novo Ferro. Está fechado agora. Estou livre até na CPR Salvador, tem que ser passado livre para coordenar com o tráfego local no 2345. Como irá manter o litoral até o destino? Livrando. Tem a frequência livre no 2345. E para tomação de voo alerta, deixe contato com o Recife 2545, alternador 2085. E caso negativo, tive contato com o controle da Caju em 120 decimal 3. O 229 estabilizado? Afirmativo. Eu tive aproximação direta com o seu chamado do Salvador, ano 8, decimal 95. 295, bom dia. Azul 275, desce para 2.000 pés, livre LS, chama estabilizado no localizador. 2.000, portamento estabilizado, livre LS. 229, bom dia. Fechando a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Seu escudo, 229. Na chegada da MED 1, no QNH 08, rebote para o descida. O 4958, solicita descida. 63 na escuta. Na escuta, prossiga. Ok, para autorização de pushback, chame 121-9. Chame 219, obrigado, bom dia. Gol 1093 na escuta. Na escuta. 1219 para o pushback. O 495, como recebe o controle? Vários assim, solicitando a descida, várias chamadas já. Então, 4958, foi solicitado que acionasse a identificação, voando para o voo de Bomed, para a chegada Bomed 1, o QNH na 018, reporte para a descida. Estamos solicitando a descida da presente, 4958 azul. A descida da presente. 958, mantém nível de voo 050, que nega na 08. 050, autorizado. Azul 4958, 10 milhas para a Bomed, contato radar. Sim. O tráfego precede 7 minutos para frente com 1.00 de velocidade speed e também o Alfa 172. Paciente, Azul 2775, você tem informação se a pista está molhada, Salvador? Aguarda. Azul 2775, a torre nos informa a pista seca. Pista seca, muito obrigado. Azul 4958, desce, mantenha 3 mil pés, se tiver condições, vai direto do ano. 3000, direto do ano, 4958. Boa 649, reduz 07 para 2209-3 na aproximação. 209, reduz 2775, chame o centro Recife, frequência corrigida, 2775, chame o turno 11-95. Torre, confirma a frequência? 118-95, obrigado. Salvador, bom dia, azul 2775, estabilizado. Azul 2775, número 2 na aproximação, guardando pista livre, altímetro 1018. Guardando pista livre, 1018, confirma o vento, 22. Puta força, 1160 com 20 nós, com 20 nós. 1160 com 20 nós, sente. 2229 no Solos 42, próxima direita na Taxoe Eco, Olivrar, Solo 21, decimal 9, bom dia. Direita, Olivrar, decimal 9, bom dia. Autorizado na 1-0, pista seca, o vento 1-7-0 graus, com 1-5 nós, com 15 nós agora. 7, pouso autorizado, as 2-7-7. Pulo 4958, desça para 2000 pés, autorizado o sinal do procedimento da Texture, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estabilizado no localizador, ILS X-Ray. Colo 649, reduza para 2009. 2009, Azul 4201, chamei o centro Recife, frequência 28 decimal 35, alterna 25 decimal 1. 2235 no 351, azul 4201, bom dia. Solos 4 e 5, à direita, solo 21, decimal 9, Olivrar, bom dia. 219, obrigado, bom dia. E o 4958 está acertando desvios? 4958, leve desvio à esquerda para evitar a formação. Bem, já passa ao fim. Ciente. Na prodidura. 3495, localizador, pela direita, pela 060. 060 para o Loki. Pelo 649, vista para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LSX-Ray, está estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado LSX-Ray, chama no localizador, gol no 649. ADLS azul 4958. 4958, semitono, no 8 decimal 95. 895. A 49 já segue o tráfego 0 e 6 milhas com 1140 de Brasil Pink e Alfa Tango 72. Sempre reduzindo o gol no 649. Oi, Salvador, bom dia, o azul 4958. 4958, bom dia, altímetro 1019, o vento 1,60 graus, com 1,4 nós, 14 nós, tem pouso autorizado, pistão 1,0. Livre pouso na 1,0, azul 4958. 958, o ajuste agora no 018, 1018. Ciente, 4958. Está no localizador, Golda, 649. 649, altímetro 1, 1-8, decimal 95. 132, bom dia, Golda, 649, no localizador. Número 649, bom dia, fazendo aproximação, guardando ficha livre, número 2, altímetro 1018. Número 2, 1018, confirme a pista operando em toda a extensão. Ativo. Salvador, bom dia, Hugo 1963, já está pronto, desloca o tráfego nacional. Diego 963, mantenha a posição. Ela chegou. Solo 53, à direita, taxoi Eco, Solo 21, decimal 9, a livrar, bom dia. Direita Eco 219, ou azul 4953, 58. O vento 160 graus, com 10 nós, com 10 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Livre pouso no zero, Golda 963, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Livre alinhar e manter, não, no zero, gol no 963. Número 2, para de falar, não tem a ponte de espera. Ponte de espera número 2, 5973. 56, direita, solo 21, decimal 9, bom dia. Direita, 9, bom dia. Salvador, é o sinal 9970, já chegou? Sim. Chegou o nosso planozinho? Sim. Cópia, chama o solo 21, decimal 9, com tira. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento 170 graus com 15 nós. Lista decolagem no 10, gol 1963. Não, 73 autorizado, alinhar e manter, cabeceira no zero. Autorizado, alinhar e manter, cabeceira no zero, 3, decola 58, controle 20, decimal 8, bom voo, bom dia. 20, decimal 8, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, gol 1963, decolado, se escuta. Seu nome é 3, contato radar na decolagem, sua para a linguagem 360, via saída São Bruno. Vindo, via São Bruno para 360, gol 1963. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 40 graus com 14 nós. Decolo 00, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Controle 1208, bom dia, cuidado. Controle Salvador, bom dia, o Rios 973. decolar 3, contato radar e decolagem, e suba para nível de voo 330 via Tuda Puc. 330 via saída Puca Maru, Rio 5973. Bom dia, tá 3597, coração quando para a próxima. 3517, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus com 10 nós. Ok, ali decola, só para informação aí, a luzinha vermelha estando a biruta caiu. Já de informações? Desvio de Giz, 5973. Após desvio, eu chamo. Após desvio, chamo, Rio 5973. Obrigado. Decola 03, controle 20, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado. Controle Salvador, tá 3597. 3597, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, está autorizado direto alerta. E após 2000, direto elefo, tá 3597. Bom, no 963, chame o centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterna 121 decimal 1, corrigindo no 25 decimal 1. Centro 2835 no 5973, chamei o centro Recife, frequência 15.45, alternos 26.85. Agora 12545-2685-5973, obrigado. Cinco 17, chame o centro Recife, frequência 12.0, alterno 135.3. 260-353-3517, obrigado. 175, decola 13, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 1208, bom dia. Rio, 5975. Salvador é o 0092. Cona 092, outra via, chegada para o MET 1 no Paranigo de voo 050, QNH no 099. Via POM, né? Via 29. Controle, Salvador, bom dia, Rio 5975, decolou na sua escuta. Rio 5975, contato radar em decolagem, sua para o nível de voo 350, via saída Momo. Via saída Momo, acessão para o 350, Rio 5975. As duas, via direto TAP. Voo no 795. Voo 795, dessa via chegada a Bolsa para 4 mil pés, que é negada 019. Confia meu voo 1755. Voo 1755, dessa via chegada a Bolsa para 4 mil pés. CNH 1019. Ok, chegada a Bolsa, 4.1019, copiamos o hotel, voo 1755. Rio 5975, chame o Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 1245, 12085, Rio 5975, bom trabalho. Torre Salvador, bom dia, voo 1233, pronto, 0-0, pronto. 233, bom dia, autorizado, ANM decolar, pista 10, vento 1-7-0 graus, com 20 nós, 20 nós. Vira decolar, vem dando 0, gol, ingresso, vem decolar, dando 0, gol, 1-2-3-3. Autorizado o procedimento 1092. Controle Gol 1092. Gol 1092, dessa via para 2 mil pés. Autorizado final do procedimento LS X-Ray, está estabilizado no localizador NH1019. Descendo via 2000, informarei no localizador 1092. Salvador, bom dia, 4753, informação, hotel. Oficial 4753, dessa via, chegada a Banff, para nível de voo 050, que é negar 1099.